pois resto só a noite mostra. Para fazer as coisas que você gosta, para tirar o peso das suas costas, você precisa. Chefe, baby.